São 8 faixas inéditas e 5 regravações. Faça-me crer é o 9º CD do padre Reginaldo Manzotti e tem participações de Neguinho da Beija-Flor e Luan Santana. Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Eu quero fazer um pedido a você. Torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-41-3221-6060. Repito, torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-41-3221-6060. Conto com sua participação. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento, Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o padre Reginaldo Manzotti. Somos jovens de Cristo. Filhos amados, povo querido de Deus, Deus seja louvado porque você está aí. Obrigado porque a decisão de ligar o rádio nesta hora da misericórdia é sua. E olha, Deus tem derramado muitas graças. Hoje, eu quero colocar todos os jovens. Você tem algum jovem na família? Vamos pedir que os nossos jovens sejam jovens de Cristo. Eu repito, que nossos jovens, sobrinhos, filhos, netos, sejam jovens de Cristo. Que bom se assim o fosse, né? E assim o será. Filhos queridos, lembrando que hoje é quinta-feira, olha, você pode continuar ligando, por mais que já fizemos o terço, então 5 pessoas rezaram comigo o terço. As linhas do telefone estão abertas. 0 operadora 41 3221 6070. Mas você ligue, continue ligando, porque daqui a pouco, às 19 horas, nós vamos estar uma hora na presença do Santíssimo Sacramento aqui na Igreja de Guadalupe. Toda quinta-feira, eu estou à frente do Santíssimo Sacramento e quero levar os teus nomes. Então, por favor, continue ligando, deixando as suas intenções. É um momento de muita graça e de muita bênção. Escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Meu nome é Maria do Rosário. Sou da cidade de Bezerros, Pernambuco, e acompanho pela rádio FM Maria. Então, eu estou ligando para dar o meu testemunho da cura, que eu venho acompanhando a novena já há algum tempo. Faz 2 meses que fui operada de um câncer da tireoide, onde foram retirados 36 nódulos malignos. Mas eu não perdi a esperança. Fui operada e continuei rezando e pedindo. E agora, na novena de Santa Edivirgem, que eu venho acompanhando e também pedindo. Fiz o exame, a varredura de corpo inteiro, como eles chamam, e não consta mais nódulo nenhum, nenhuma metástase. Então, eu liguei para agradecer a Deus, né? O Deus do impossível, que foi mais um milagre realizado em minha vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado a você, querida de Bezerros. É nossa ouvinte da Rádio Maria FM. Ela toca num tema que eu estou vendo aqui, a Sônia, num site agora, a Sônia de Jaboticabal. Obrigado, Jesus misericordioso, porque não deu nada de grave em meu seio. Eu estava desesperada, Padre. E foi Jesus e Nossa Senhora Aparecida que reverteu o meu quadro. Deus seja louvado. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor é bem firmada, ela é bálsamo pra vida, é alimento, é esperança, é promessa, é aliança, é fortaleza, é rocha viva, é sustento. Os mandamentos do Senhor são preciosos, seus preceitos igualmente verdadeiros. Os mandamentos do Senhor são preciosos, seus preceitos igualmente verdadeiros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando virdes em Jerusalém, que foi sitiada por exército, então sabereis que está próxima a sua ruína. Os que então se acharem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Porque estes serão dias de castigo, para que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas ou amamentando, pois haverá grande angústia na terra e grande ira contra o povo. Todos cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos pagãos até se completarem os tempos das nações pagãs. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Os homens definharão de medo. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem, com grande poder e glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantai vossas cabeças, pois se aproxima a vossa libertação. Palavra do Senhor, salvação, glória a vós, Senhor. Antes de entrar exatamente no texto, eu quero fazer um contexto. Lembra que o padre falou que nós estamos entre uma semana da festa do Cristo Rei? Você foi na missa domingo passado? Espero que sim. Festa de Cristo Rei. Se não foi, meu filho, faz favor de domingo que vem caçar o caminho da igreja. Se você for domingo próximo, você vai se deparar com o primeiro domingo do Advento. Não tenha pressa. Eu quero explicar bem direitinho as coisas para o povo de Deus. O primeiro domingo do Advento significa que virão 4 domingos antes do Natal. Tempo de preparação. Então, padre, como é que eu vou entender o Evangelho de hoje a partir disso? Eu vou fazer alguns pontos. Raciocina comigo. Raciocina. Hoje é só explicação. Se você olhar na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe está com os pés pisando em quê? Uma lua. Por quê? Porque a lua, os astecas a tinham como um símbolo de divindade. Lembremos, os egípcios adoravam qual astro? e padre. Monra. O que significa Monra? Deus Sol. Quando, por exemplo, os romanos entraram, eles tinham os astros como divindade. Então, quando o texto de Jesus hoje diz: a lua mexerá, o sol cairá, significa que o Filho do Homem, Deus, é maior do que qualquer outra divindade. É isso que está dizendo, a tal ponto de dizer que o próprio templo de Jerusalém, que parecia indestrutível, cairá. Jesus é o Senhor. Repita comigo isso. Jesus é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Sim, Ele é o Senhor. Eu já vou para a bênção final. E nesse contexto, se abra para a bênção daquele que é. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. E todas as intenções eu estou levando na adoração do Santíssimo daqui a pouco. Que Ele faça seu rosto sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã na Hora da Misericórdia. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.